Calma, baby. Ouça o Som da Tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda o Som da Tribo. O som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar o Som da Tribo. Agora são 7 horas 4 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM, sondatribo.com, distintivoblue.com, robenildometal.blogspot.com. Olha, eu vou falar com bem calma, tô falando muito rápido. Então, Som da Tribo está sendo retransmitido também através do sondatribo.com, só você acessar, distintivoblue.com, robenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br e radio.web.com.br. A galera que dá aquele up ao Som da Tribo retransmite o programa aí via internet. Boa noite, Jaqueline Jack. Boa noite, Cortes. Boa noite, galera ligada no Som da Tribo. Beleza, Jaqueline retornando aí ao Som da Tribo depois de uma temporada de férias aí, né? Foi as minhas férias. Foram legais. Hoje o time do Som da Tribo tá completo também, completo. Tirando férias aí, retornando hoje das férias. Devil de Andrade tá aqui também. Então, aí fica à vontade, liga pra cá, 34211507. Se quiser, manda seu torpedo também. 8831-9050. Aí pode interagir com o Som da Tribo. Tem um chat do Som da Tribo lá no blog do Som da Tribo. Tem um chat do Som da Tribo no MSN. É só entrar, sondatribo.com. Você fica ligado quais são os canais pra você interagir aqui com o Som da Tribo. Qual é o brinde de hoje, edição da Tribo, Jack? Corte está valendo hoje 2 ingressos para o Glam Madonna, dia 11 de dezembro, lá no Apogeu. Basta você ligar para cá, 3421-1507, ou enviar o seu torpedo para o 8831-9050. E a semana, como foi, Jaqueline? Foi beleza, né? Muita chuva. Muita chuva. Muita chuva, muita destruição. É isso aí. Um salve aí para o grande Gaguinho. Perdemos pois o Gaguinho essa semana. Gaguinho, né? Grande perda. Perdemos Gaguinho, infelizmente, né? Foi. Um grande nome da cultura folclórica, um dos grandes artistas da cidade. É verdade. Pena que só vai ter o trabalho reconhecido agora, né? Agora. Poucas pessoas valorizaram a arte de Gaguinho. Beleza, bom descanso pra Gaguinho e todas essas pessoas que se foram. A cidade também perderam mais algumas pessoas legais aí da nossa cidade, mas vida que segue. Você pode ligando, hein? 3421-1507, interagindo aqui com o Som da Tribo. 3421-1507, eu mando seu torpedo. 8831-9050. Esse é o canal para você manter o contato aqui com o Som da Tribo. O Som da Tribo. Ok, baby. Vai encarar. I'm on the other side, I'm on the other side, I'm an O som da tribo. Some met by movie, it was mostly som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 15 minutos. Você curtiu as duas primeiras aí do som da tribo? Stone Temple Pilots, Take a Load Off e também Bush Afterlife aqui no som da tribo. Vá ligando pra cá, 3421507. Mande seu torpedo, 88319050. Tem recados aí, Jack? Tem sim, cortes. O Antônio lá do povoado do Choça quer ouvir Evanescence e oferece para a Luziene, também do povoado do Choça. O Paulo da Urb 5 também quer ouvir Evanescence, cortes. Vamos ter que tocar Evanescence no som da trilha. É verdade. Abraço aí para Edelvan, Renato e Maria Ildete, aí na rua Nestor Fonseca, no Alto Marão. O Edelvan que trabalha na Eletrosom. Também abraço aí para Vanderlei Cardoso, no supermercado Benfica, sempre ouvindo o som da tribo. Marcos Elvis, no bairro Ibirapuera. Também tem Ana Borges e Pikachu, no bairro Guarani, o casal que não perde o som da tribo. O som da tribo. Hoje no Apogeu, às 11 da noite, tem o Havaianas Low BPM, mais uma festa eletrônica no Apogeu, com os DJs Joe, Lucas, Milka e Not Will. Detalhe, quem for de Havaianas tem 50% de desconto, ingressos R$12 sem Havaianas. Beleza, já no dia 11 de dezembro à noite, na Concha do Centro de Cultura, pela primeira vez em conquista, Camisa de Vênus. A abertura é com Cama de Jornal. Ingressos à venda na Drops, Astraz Story e Banca Central. Também no dia 11, no Apogeu, às 11 da noite, tem o Glam Madonna, com vários DJs de Conquista e Salvador. Ingressos R$8 à venda no local. Continua a venda aí o mais novo CD de Kessler. Kessler canta 1 e 2 com vários clássicos do pop rock mundial. A venda na Banca Central e parte da venda desses CDs será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Aproveita e acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Na próxima quinta-feira também vai rolar o Por Isso É Que Eu Canto, dia 25, quinta-feira, na Praça 9 de Novembro, com três astros da cena alternativa de Vitória da Conquista: Simpson, Simon e Janaína. Os três irão participar desse concurso, Por Isso É Que Eu Canto. Pedir a força da galera da cena alternativa aí para prestigiar aí Simpson, Simon e Janaína, eles que vão participar dessa eliminatória do Por Isso É Que Eu Canto, dia 25, quinta-feira, na Praça 9 de Novembro. Então, Simpson, Simon e Janaína aí vão se apresentar aí no Por Isso É Que Eu Canto, esse concurso de calouros aí da Prefeitura Municipal. se compara ao original. O som da tribo, recursos genéricos. som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h26, você curtiu Cidadão Esticado contando estrelas e móveis coloniais de Acaju. Adeus aqui no Som da Tribo. Tem abraço aí, né, Jack? Tem sim, curtos. A Luziene do povoado Choça quer ouvir também. Evanescência oferece para Antônio, Josimar e toda a galera roqueira do povo do Choça. Também mandar um super alô aqui pro André Cairo, que tá ouvindo o Som da Tribo. Mandar um super beijo pro André Cairo, sempre ouvindo o Som da Tribo. O extraterrestre tá em outra dimensão ouvindo o Som da Tribo. Beleza. Abraço aí para Tony Beleza e Terezinha também na Conquistinha Não Perna e o Som da Tribo. Som da Tribo é um programa independente, precisa de parceiros. A galera que acredita no projeto Som da Tribo. Espaço X, todo mundo sabe, presente é aqui. Natal é no Espaço X. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop e agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol, CCAA. Novas turmas para 2011, matrículas abertas. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Nova coleção, verão. Bahia Frio, climatizando o seu ambiente. Ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, centro. 3425-1800, telefone para você entrar em contato com a Bahia Frio. Tá ligando para cá, 3421-1507, a gente manda aquele abraço para você. Tem também um brinde aí legal, né, Jacaninha? Tem dois ingressos para o Glam Madonna, que acontece no dia 11 de dezembro lá no Apogeu. Sorteio é hoje, é só ligar para cá, 3421-1507. Aí se você quiser mandar seu torpedo também, 8831-9050. Bárbara Skywalker já mandou seu torpedo aqui pedindo Halloween. Beleza? Se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com, tem a nossa comunidade no Orkut. Você pode seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo, e também tem o nosso chat, o chat no blog do Som da Tribo e o chat do Som da Tribo no MSN. Dois chats, um no MSN, o outro no próprio blog do Som da Tribo. É só acessar sondatribo.com. Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional você vai curtir Barão Vermelho e Ira. Arquivo Nacional. Que você come, que você bebe, o que você fuma, que você compra, que você veste, o que você usa, com quem você anda, com quem você vive, com quem você fica, com quem você se envolve. Cuidado, cuidado, senão você pensa. Cuidado, cuidado, senão você dança. E o flanelinha, e o avião, e a camisinha, o que você fala no celular, com quem você fica, com quem você se envolve. Cuidado, cuidado, senão você dança. Cuidado, cuidado, senão você dança. E a bebedeira, e a forma física, e esse cara aí do lado, com quem você anda, com quem você vive, quem você ama, com quem você se envolve. Cuidado, cuidado, senão você dança. Cuidado, cuidado, senão você dança. O Som da Vida. Nacional. O Som da Tribo. você o que você consegue, ninguém sabe fazer. Parece energia, mas é só distorção. E não sabemos se isso é problema. Ah, oh, oh, oh. O som da tribo. Não dê conselhos, não peça permissão. É só você que deve decidir o que fazer pra tentar ser feliz. Parece energia, mas é só distorção. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Teorema, Ira, essa música do Legião Urbana, antes Barão Vermelho, cuidado aqui no Som da Tribo. Ó, você pode ir ligando pra cá, o que que tá valendo aí, Jack, pra galera? Tá valendo dois ingressos pra o Glam... Lady Gaga foi o último. é o Glam Madonna. Dia 11 de dezembro, lá no Apogeu. Dois ingressos, sorteio no final do programa. Abraço aí para Alex, do Ponto Frio, da loja Ponto Frio, aí no centro da cidade. Claro que ele não está trabalhando, ele mora no Jardim Guanabara, não perde um só programa, o Som da Tribo. Grande Alex. Cortes, o Jânio Freitas ligou, mandou um super alô para você, Cortes. Obrigado, Jânio Freitas, jornalista aí sempre ouvindo o Som da Tribo. Você também pode ligar para cá, 3421-1507, pode mandar seu torpedo, 8831-9050. Silvani Mendonça aí na Praça do Café, no centro, taxista trabalhando. Paulinho de Urangão também na Praça 9 de Novembro aí no centro. Na Praça 9 de Novembro e Alameda Ramiro Santos aí no Cachorro Quente, mais famoso do centro, sempre ouvindo o Som da Tribo. Pode passar lá que o Paulinho está ouvindo o Som da Tribo, beleza? Vamos ao breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Agora são 7h38, rolando Som da Tribo até as 9 da noite aqui na 96 FM e também no blog do Som da Tribo, sondatribo.com, também distintivo blue.com, rubenildometal.blogspot.com. conquistaradioweb.com.br e radiopontalweb.com.br. Som da Tribo tem um oferecimento de Espaço X. Todo mundo sabe, presente é no Espaço X. Natal é no Espaço X. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Novas turmas, matrículas abertas. Metrópole Team, moda pra galera Team. E Bahia Frio, climatizando seu ambiente. Avisando também que a Internauta Serviços agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? We'll be right back. aí, baby, vai encarar? Take life, do you know what you'll give? I'll die, you won't like what it is when the storm. O som da tribo. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h46, Chris Cornell. E também você curtiu Evanescence Everybody Fool aqui no Som da Tribo, atendendo a inúmeros pedidos aí da galera. Você pode ligar no 3421507, mandar seu torpedo 8831-9050. Tem o blog do Som da Tribo também que você pode interagir. Tem um chat do Som da Tribo no próprio blog e também tem o chat do Som da Tribo no MSN. Você também pode interagir aqui diretamente com o telefone do Som da Tribo. É só ligar 3421 1507, certo? O Devon está aqui esperando a sua ligação. Miguel e Jack, quando... Que bom é ouvir o som da tribo. Vocês não fazem ideia de como é bom ouvir a voz de vocês depois de tanto tempo. Quero ouvir Cama de Jornal, Punk Rock de Conquista, se possível. Claro, né? Beijo pra vocês todos. Léo Roqueira, obrigado e até breve. Léo Roqueira é da cidade de Poções. Valeu, Léo. Vamos ter que tocar Cama de Jornal também. Claro, eu adoro Punk Rock de Conquista. Notícias da tribo. Riff de Back in Black é eleito o melhor dos anos 80. O site do fabricante de guitarras Gibson compilou uma lista com os 10 maiores riffs de guitarra da década de 80 e deu AC/DC na cabeça. Vamos conferir então, em primeiro AC/DC com Back in Black, em segundo Rolling Stones com Start Me Up, em terceiro Ozzy Osbourne com Randy Rhoads e a música Crazy Train, em quarto Scorpions, Rock You Like a Hurricane, em quinto Def Leppard com Photograph, em sexto Judas Priest, Breaking the Law. Em sétimo, Michael Jackson com Ed Van Halen em Beat It. Em oitavo, The Clash, Should I Stay or Should I Go? Em nono, Guns N' Roses com Sweet Child O' Mine. E em décimo, Rush com Limelight. Ozzy Osbourne volta ao Brasil em 2011. Ozzy fará uma série de apresentações no Brasil no próximo ano. O anúncio foi feito quinta-feira, dia 18, pela produtora Time for Fun, responsável por trazer o cantor inglês pela quarta vez ao país. Os shows serão realizados entre 30 de março e 9 de abril em Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Por enquanto, estão confirmados os locais das apresentações nas capitais paulista e fluminense, Arena AMB e Citibank Hall, respectivamente. Essa série de shows pelo Brasil faz parte da nova turnê do Mad Men, que divulga o seu mais recente trabalho, Scream, lançado este ano. Rock in Rio 2011, Red Hot Chili Peppers e Snow Patrol confirmados no festival. Mais duas atrações internacionais foram anunciadas pelo Rock in Rio. As bandas Red Hot Chili Peppers e Snow Patrol voltam ao Brasil para se apresentarem no segundo dia do evento, dia 24 de setembro. Esse dia foi batizado como Dia Rock e também contará com a apresentação da banda brasileira Capital Inicial. Já estavam confirmados anteriormente as apresentações das bandas Sepultura, Angra, Pitch e Marcelo D2. Na ala internacional, a primeira atração confirmada foi a banda Metallica, que toca no terceiro dia do festival dedicado às vertentes mais pesadas do rock. O som da tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Hoje no Apogeu, às 11 da noite, tem Havaianas Low BPM, mais uma festa eletrônica no Apogeu com DJs Joe, Lucas, Milka e Not Will. Detalhe, quem for de Havaianas tem 50% de desconto, o ingresso é R$12 sem Havaianas. No dia 11 de dezembro, à noite, na Concha do Centro de Cultura, pela primeira vez em Conquista, tem Camisa de Vênus. A abertura é com Cama de Jornal. Ingressos à venda na Drops, Astraz Store e também na Banca Central. No dia 11 de dezembro, lá no Apogeu, às 11 da noite, tem o Glam Madonna, com vários DJs de Conquista e também de Salvador. Ingressos R$ 8,00 à venda no local. Está vendo mais novo CD de Kessler, Kessler Canta 1 e 2, com vários clássicos do pop rock mundial, à venda na Banca Central. Parte da venda do CD será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Acesse aí o somdatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Nas notícias aí, alguma coisa ficou incompleta aí, gente? Ficou só um pedacinho aqui. Pode mandar. Que os ingressos para o Rock in Rio já começaram a ser vendidos e R$190, hein? Rock in Rio será realizado em dois finais de semana, entre os dias 23 de setembro e 2 de outubro. É R$190 e haverá meia entrada, tá certo? Ou seja, metade de 190. Como deve ser, né? Será vendida apenas no site oficial do evento. Tá certo? Esse serviço vai oferecer uma espécie de voucher para o comprador, que poderá escolher depois de anunciada a programação a data de sua preferência para ir ao evento. Então os ingressos para o Rock in Rio já estão à venda, o Rock in Rio Card, que a pessoa compra no escuro e depois ele escolhe quais as noites que ele irá. Então o Rock in Rio acontecerá nos dias 23, 24 de setembro e 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, ou seja, dois finais de semana de 2011. Ou seja, começa no dia 23, 24 e 25 de setembro e o outro final de semana, 30, 1º e 2 de outubro. Na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ingressos baratíssimos, apenas R$ 190,00, já estão confirmadas. Metallica, Red Hot Chili Peppers, Angra, Sepultura, Capital Inicial, Pitch, Marcelo D2, já tem uma galera já jogando aí. Jaqueline, qual é o brinde pra galera ligar pra cá e interagir aí com o Som da Tribo? Tá valendo dois ingressos pra o Glam Madonna, dia 11 de dezembro, lá no Apogeu. Dois ingressos, né? Então a galera vai curtir essa festa temática aí, mais uma que a galera tá organizando aí, tá certo? Então é só ligar, 3421-1507 e mandar aí sua mensagem também através do blog do Som da Tribo, tá certo? Ou mandar seu torpedo. Chegou mais um torpedo aqui, a Rê tá pedindo pra gente tocar aí Metallica, tá certo? Som local, o som da tribo. No som local hoje você vai curtir Mucambo e também Dylan Júnior. Som local, som local, local, local. É a batida do puxo a esperado saciar. É a batida do puxo a esperado saciar. É a batida do puxo a esperado saciar. Olha, cabrola, essa gola eu pago pra ver. Eu caí na gatinola, cabrola, essa gola eu pago pra ver. A mão de espetou, olha, cabrola, essa gola eu pago pra ver. Arma branca na mão da barriga ruê. Na barriga ruê. Ao que que nessa precisa, nessa se vê lá pião. Ilha do Rio, mesmo remete tão longe se vê. É bandido, é moço, olha a sombra que nele se vê. Não é pai, não é mãe, é a porta a bater. É a coronha ruê. Algo que nessa precisa, sem messi se vê lampião. Ilha do Rio, mesmo remete tão longe se vê. É bandido, é moço, olha a sombra que nele se vê. Não é pai, não é mãe, é a porta a bater. É a coronha ruê. Não é pai, não é mãe. É a coronha bater. Não é pai, não é mãe. É a tormenta ruê. Olha, cabrola, essa gola eu pago pra ver. Eu caí na capinola, cabrola, essa gola eu pago pra ver. A mão se espetou, olha, cabrola, essa gola eu pago pra ver. A mão branca na mão da barriga ruê. Da barriga ruê. O som da tribo. Olha, uma sola, fogue a desgraça, não posso chegar. Sem bater na sua porta, o menino do jogador. Como se vê, pois barriga vazia, a quem queira lutar, a quem queira lutar, faz uma só, olha, fogueado, desgraçado, passa a chegar,

já espero tranquilo, curtindo o céu azul, céu azul, céu azul. O mais lindo país da América do Sul. O som da tribo. A morte não é um resumo de um lindo sonho. É um veículo coletivo abstrato, transportador, que conduz a alma se acaso o corpo está pálido. Céu azul, céu azul, céu azul, o mais lindo país da América do Sul. Som local. O som da tribo. Agora são 8 horas e 4 minutos. Você curtiu Dilan Júnior, Gameta Velejante e também a banda Mucambo aqui no Som da Tribo, com a música Barriga d'Água. A banda Mucambo é a banda de Mucugê e Dilan Júnior, cantor aqui de Vitória da Conquista. Manda aí, Jack. Gilvando Alvorada quer ouvir Pais e Filhos, Legião Urbana, e manda um abraço pra mim. Obrigada, viu, Gilvan? Super abraço pra você. Ó, o pessoal mandou um torpedo aqui perguntando se a gente vai sortear ingresso pro Rock in Rio. Tá certo? Quem dera, hein, Coutos? A Bárbara mandou um e-mail aqui. Oh, mas ia ser bom. E também, eu, Ed, do Ibirapuera, quer ouvir Metallica, que ofereço para minha esposa, Moane. Galera, quer ouvir Metallica aqui no Som da Tribo. Oi, Miguel, manda aí um abraço para Cida Silva, da Fazenda Capão do Mel, na Chapada Diamantina, Lady. Tá certo, tá dado o recado. Abraço aí para Cida Silva, na Fazenda Capão do Mel, na cidade de Bicoara, aí na Chapada Diamantina. Vai ligando pra cá, tá valendo dois ingressos para o Glam Madonna, dia 11 de dezembro, no Apogeu. Lembrando que quinta-feira, na Praça 9 de Novembro, vai rolar Por Isso É Que Eu Canto. Concurso de calouros aí, hein? Três astros da cena alternativa irão participar. Simpson, Simon Ferraz e Janaína, a galera do Rock and Roll Alternativo, participando aí dessa etapa do Por Isso É Que Eu Canto. Quinta-feira, na Praça 9 de Novembro, a partir das 5h30 da tarde. Todos convidados aí para prestigiar a galera. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do som da tribo. Sondatribo@hotmail.com. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas, 8 minutos, de volta o Som da Tribo. Som da Tribo, um programa independente. E tem o apoio de Bahia Frio, climatizando o seu ambiente. Ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329 Centro, 3425-1800. Metropolitim, manda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. Nova coleção, verão 2011, na Metropolitim. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCA. Novas turmas para 2011, matrículas abertas. É só ligar, 3423-8700. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, agora em novo endereço. Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Espaço X, todo mundo sabe, presente aqui, Natal é no Espaço X. Mande seu e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, Twitter do Som da Tribo, twitter.com/sondatribo, Torpedo do Som da Tribo, 88319050. E também chat do Som da Tribo, tem chat no MSN do Som da Tribo e também chat no blog do Som da Tribo. É só acessar aí, sondatribo.com. O brinde que tá valendo pra galera aí, Jack? Dois ingressos para o Glam Madonna, que acontece no dia 11 de dezembro, lá no Apogeu. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? Space. mais que um programa. O Som da Tribo. São 8h16, você curtiu Stone Soul, Say You Hunt Me e também Papa Roach Kick the Teeth aqui no Som da Tribo. Vá ligando pra cá, 3421507. Dois ingressos aí para o Glam Madonna, dia 11 de dezembro no Apogeu. Beleza? Abraço aí para Aldo Pereira, Josiane e Ana Júlia aí na Loteamento Bateias. Também Edmundo Rodrigues, o bairro Ibirapuera, ele que é cantor e compositor aí. O Carlos Dalmada, poeta, pintor, escritor aí no Inocop 2. Dalmada vai rolar Halloween hoje, em Clássicos da Tribo. Também pediu aqui. A Tamiri Souza, Morada Real. Paula Babilone Dalios, Mirante do Candeias. Júnior da Rua da Barragem do Guarani. Anderson Oliveira e Daiane Vasconcelos, Morada dos Pássaros 3. Romeu da Silva Ruda está no trabalho curtindo o som da tribo. Também Isaac e Tayara aí no Guigó. José Gonçalves ouvindo o som da tribo. Essa é a galera que não perde o som da tribo. Também tem Kesla, Tony e Marcinha no bairro Ibirapuera. O som da tribo. Hoje no Apogeu, às 11 horas, tem Havaianas Low BPM, mais uma festa eletrônica no Apogeu, com DJs Joe, Lucas, Milk e Not Will. Detalhe, quem for de Havaianas tem 50% de desconto, ingressos R$12 sem Havaianas. No dia 11 de dezembro, à noite, na Concha do Centro de Cultura, pela primeira vez em Conquista, tem Camisa de Vênus. A abertura é com Cama de Jornal. Ingressos à venda na Drops, Astras Story, Banca Central. Também no dia 11 de dezembro, no Apogeu, às 11 da noite, tem o Glam Madonna, com vários DJs de Conquista e também de Salvador. Ingressos R$8 à venda no local. Está à venda o mais novo CD de Kesla, Kesla Canta, volume 1 e volume 2, com vários clássicos do pop rock mundial. À venda na Banca Central. A parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Pois é, próxima quinta-feira, na Praça 9 de Novembro, vai rolar Por Isso É Que Eu Canto. Presenças aí, e vão se apresentar por lá, Simpson, Simon Ferraz e Janaína, a galera do rock aí se apresentando e participando do concurso Por Isso É Que Eu Canto. Quinta-feira, a partir de 5:30 da tarde, na Praça 9 de Novembro. O som da tribo é parada obrigatória. Tribo. Sei que eu não tenho um alibi, mas eu não matei Joana.

Ele tá pedindo espaço aqui, o Ricardo. Falou, Ricardo, é só mandar por e-mail, sondatribo@hotmail. Manda mesmo que a gente toca aqui essa homenagem que foi, que rolou no Point do Rock aí, que a banda em Alfa prestou a Tony Slima, ainda vivo, participou do Point do Rock com uma homenagem aí. O nome da música é Tony Slima. Então, próxima semana, manda por e-mail, sondatribo@hotmail, que a gente toca aqui no Som da Tribo. Os ingressos para os ganhadores estarão disponíveis a partir do dia 4 nas Astrais, tá certo? O Henrique está avisando aqui sobre a festa, o Glam Madonna. Ele está avisando que o DJ Oliver Jack recentemente participou de uma turnê com Lorena Simpson pelo Nordeste e é residente também, vai participar aí da Rave Glam Madonna, residente da boate Off Club de Salvador. Oliver Jack, DJ Tony, DJ Lucas, DJ Rick e DJ Nerd Kent, a galera aí vai participar do Glam Madonna dia 11 também no Apogeu. Abraço aí para Antônio e Elzida Bittencourt aí no Ponto Central do Massal. Algum abraço aí pra galera, Jack? Tem, surgiu agora. Rápido. Júnior do Povoado do Chalça, que é o Vinirvana. Beleza. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir Halloween e Iron Maiden. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você curtiu Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight e também Halloween, Soul Survivor, aqui no Som da Tribo. Pode ligando, ainda há tempo, 34211507, tá valendo ingressos aí para o Glam Madonna, dia 11 de dezembro, no Apogeu. É só ligar, 34211507, pode mandar seu torpedo também, 88319050. A Rosália da Fazenda São Domingos, no município de Maitinga, está ouvindo o Som da Tribo e manda um alô para sua família lá na Fazenda São Domingos. Abraço aí para a galera de Maitinga, pessoal das fazendas curtindo o Som da Tribo, os fazendeiros. É bom, viu? É bom saber disso. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. sondatribu@hotmail.com. Agora são 8h43, Som da Tribo tem oferecimento de Espaço X, todo mundo sabe, presente aqui, Natal é no Espaço X, Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decore seu corpo, Cici, ou você se garante ou a língua derrubou você, matrículas abertas, 34238700, novas turmas para 2011, Metrópole Team Moda para galera Team, Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. E Bahia Frio, climatizando o seu ambiente. Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329 no centro. É só ligar, 34258000. A fim de seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/somdatribo. Tem e-mail do Som da Tribo também, somdatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, tem o chat do Som da Tribo no MSN, tem o chat do Som da Tribo no blog do Som da Tribo. somdatribo.com, é só você acessar e curtir o Som da Tribo na internet ou participar do nosso chat. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com. Tem algum abraço aí, Jack? Não, cortes. Beleza. Só os ingressos, né, que tá valendo pra galera. Tá valendo dois ingressos para a festa Glam Madonna, dia 11 de dezembro, lá no Apogeu. O som da tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Yeah. São 8h52, Rony Jorge e os Ladrões de Bicicleta, Aquela Dança, Edgar Escandurra, Amor Incondicional, aqui no Som da Tribo. Lembrando a você que quinta-feira, na Praça 9 de Novembro, vai rolar Por Isso É Que Eu Canto. Participação de Simpson, Simon Ferraz e Janaína. O Por Isso É Que Eu Canto, quinta-feira, a partir das 5h30 da tarde, na Praça 9 de Novembro. Marque aí na sua agenda. O Som da Tribo. Hoje lá no Apogeu, 11 horas, tem Havaianas Low BPM, mais uma festa eletrônica no Apogeu. Tem DJ Joe, Lucas, Milka e Not Will. E quem for de Havaianas tem 50% de desconto, hein? Ingressos R$12 sem Havaianas. No dia 11 de dezembro, à noite, na Concha do Centro de Cultura, pela primeira vez em Conquista, tem Camisa de Vênus. A abertura é com Cama de Jornal, ingressos à venda na Drops, Zastrás e Banca Central. Dia 11 de dezembro também, às 11 da noite, tem o Glam Madonna, com vários DJs de Conquista também de Salvador. Ingressos R$8 no local. Aproveita, compra aí o mais novo CD de Kessler. Kessler Canta 1 e 2 com vários clássicos do pop rock mundial. A venda na Banca Central, parte da venda dos CDs, será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Acesse aí sondatribo.com, distintivobluu.com, obenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Ainda há tempo para você ligar, em últimas ligações, 3421507, valendo 2 ingressos para o Glam Madonna. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Song, this song's a, I don't think you ever heard it, but it's a new song, but it was written a long time ago. It's dedicated to the bastard that married my mama. Agora são 8h58 aqui no Som da Tribo. 8h58, você curtiu a última do programa Pearl Jam Bellman, ao vivo aqui no Som da Tribo. Últimas ligações já foram encerradas e agora vamos aí ao sortudo, a sortuda que ganhou os ingressos aí para o Glam Madonna. Foi a Jéssica Lima Dias, do Patagônia Cortes. Jéssica Lima Dias, da Patagônia, né? Isso. Então, os ganhadores, ela vai tirar aí seus ingressos a partir do dia 4, as Astras História, ali na Alameda Lima Guerra. Tá certo, Jéssica? A partir do dia 4, nas Astras, você pode retirar aí o seu brinde, o seu ingresso aí pra curtir o Glam Madonna. Mas Som da Tribo vai ficando por aqui. Você sabe, Som da Tribo tem um oferecimento de Espaço X, todo mundo sabe. Presente aqui em Natal é no Espaço X, Bahia Frio, climatizando seu ambiente. Fica na Avenida Regis Pacheco, 329. Metrópole Team, moda pra galera Team. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. E Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. A galera que dá aquele apoio ao Som da Tribo. Agradecer também a galera que faz o Som da Tribo. Apresentação, produção, Miguel Cortes. Apresentação, Jacqueline Jack, bastidores e telefone, Devil de Andrade e Bárbara Skywalker. Não está aqui, mas sempre dá aquela força aqui para o Som da Tribo. Edição, podcast, web, rádio, Rubenildo Metal e Amon Silva no QG aí do Som da Tribo. A todos que ligaram, participaram, muito obrigado pela audiência. Foi bom para você, Devil de Andrade? Foi ótimo. Foi bom pra você, Jaqueline? Foi ótimo. Aí, você que tá com saudade. Saudade também. Falou, galera. Desencana que a vida engana. Cuidado pra onde você vai, com quem você anda. Tchau, tchau. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá, então.